miragens do deserto. Chega a noite sem a lua, bem melhor pra enxergar as estrelas, grãos de areia. Varre logo essa poeira pra bem longe das crianças, pra bem longe dos bichinhos, pra bem longe de nós dois, onde se sossega o vento nos confins da escuridão. Seiva as flores, sagrado, como o mago das fronteiras, nunca dantes exploradas, e voltar a tempo só pra desejar-te boa noite, um carinho especial, um cuidado especial. Cristiano já me disse algo sobre uma canção, que a canção é como vidro, com descuido cai e quebra, por descuido da memória, não me lembro da canção, mas que sirva para todas as belíssimas canções. Seivas fluidas, vibração estilhaçada. Seivas fluidas, invoque sensações. Quantas vezes te senti saudade desse teu sorriso gracioso? Ai, quanta saudade da estrada de terra, sonhos pantanosos, cais do porto. Quantas vezes pressenti maldade, meu querido amigo imaginário.

With the